songs with Johnny Brown. Eu não vou mudar mais minha vida, agora é outra. Vou tentar entender o que sai da tua boca. É só por isso, vivo por isso, vivo por isso. Sem isso eu não vivo, se você quiser entender, então me deixa eu te explicar. Rua de qualquer sangue, não é água do mar. Lero meu embalo, pode acreditar. Cheiro na mão, brisa no olhar. Tem pra mandar trazer, tem pra mandar buscar. Mas tem pra mostrar o poder, tem pra te alucinar. Eu não fico dividido, sei porque tomo partido. Sistema partido, o que aconteceu comigo? Eu não vou mudar mais minha vida, agora é outra. Eu vou tentar entender o que sai da tua boca. É só por isso, vivo por isso, vivo por isso. Sem isso eu não vivo, se você quiser entender, então me deixa eu te explicar. Rua de concreto, sangue, nó na água do mar. Mulher no meu impala, pode acreditar. Cheiro na mão, brisa.